Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu dia seja abençoado, que você possa, no nome do Senhor Jesus Cristo, saber que há esperança para a tua vida, que Deus Ele é Senhor absoluto do teu ser, daquilo que está acontecendo com você. Se você ama Jesus, saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode falar para mim, pastor, está difícil, quanta luta, quanta adversidade. Amados, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus Cristo, Ele é a nossa manhã. Jesus Cristo é a nossa luz, Jesus Cristo é a nossa esperança. E a Bíblia diz que a vereda do justo, esse caminho que você está trilhando na sua vida, esse caminhar que você se levanta, sai para trabalhar, sai para estudar, ou mesmo você está desempregado e fala, Senhor, o que eu vou fazer? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, Ele vai abrir uma porta para você. Deus, Ele vai te direcionar por um caminho e você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, vão facilitar a tua vida, porque Deus é aquele que proporciona o quê? O bom encontro. Quando Abraão, ele pede para o seu servo, falando, olha, vai lá na minha terra, encontre uma esposa para o meu filho Isaque. Imagine você, amados, não tinha mapa, não tinha bússola, não tinha internet, não tinha telefone. Ele simplesmente vai, mais ou menos, que tateando ali, sem saber direito aonde chegar ou como chegar. Mas uma coisa ele fez. Ele fez uma oração àquele servo, falando, Senhor, me dá o bom encontro. Que no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, você tenha o bom encontro. Pessoas que vão te dar uma luz, te dar uma esperança, te dar uma orientação, abrir uma porta. É isso que eu espero para você no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça essa oração, Senhor, me dê hoje o bom encontro. E o Senhor vai fazer com que a bênção venha ao teu encontro. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Receba desde já a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus, meus amados. Oremos ao Senhor Jesus. Deus, nós colocamos a nossa vida na tua presença. Nós sabemos que diuturnamente devemos orar e clamar pelo teu nome, porque os dias são maus. Há tanta miséria e tanta depravação neste mundo. As pessoas são amantes de si mesmas. As pessoas estão amando mais as trevas do que a luz, como diz na tua própria palavra. Assim, Deus, eu quero te pedir que o Senhor sonde cada coração que nos ouve, vendo se há em nós caminhos tortuosos, caminhos de ganância, caminhos de mentira, caminhos de inveja, para que de fato e de verdade façamos o bem, para que de fato e de verdade não amemos o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo passa, as concupiscências da carne e as ostentações deste mundo. Mas aqueles que permanecem ligados à tua presença, esses permanecem para sempre. Assim, Deus, eu te peço um novo discernimento a todos que nos ouvem, pedindo que o Senhor se revele e se manifeste de uma maneira poderosa e abundante, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa ter misericórdia na nossa nação. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e que possamos andar em comunhão e santidade de vida na Tua presença, eu te peço, em nome de Jesus. Reconheço, pequei contra Ti, mas sou dono do Teu perdão, pois Tua graça que é abundante me conquistou, me redimiu, me resgatou. Dia após dia eu percebo, não vale a pena me afastar de ti. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna e eu te seguirei. Eu quero andar com Cristo, eu quero ser o seu melhor amigo. Eu quero andar com Cristo, eu quero ser o seu melhor amigo. Eu quero andar com Cristo, eu quero ser o seu melhor amigo. Eu quero andar de Salvador, Bahia, nos manda um e-mail dizendo: Pastor, estou separada há 13 meses, estou na luta pela restauração do casamento. Há 7 meses. Ele está no mundo bebendo com mulheres e namoradas E às vezes ele faz, o que ele faz me machuca muito. Orei muito ao Senhor e estou me esfriando para lutar por isso. Ainda amo muito e temos 2 filhos. Ele também é batizado, mas desviado. Erramos. Pedi perdão ao Senhor pelas minhas falhas. Pedi perdão também para ele. Mas ele não se arrepende de nada. E não volta. E não fala de divórcio. O que eu tenho que fazer? Minha amada Cíntia, eu quero te abençoar antes de mais nada e todos aqueles que vivem numa situação semelhante a esta. Eu sei que isso é muito difícil e doloroso porque Deus diz que abomina o divórcio. E talvez você diga, mas pastor, eu também já me separei. Você sabe das consequências tenebrosas do divórcio, mas Deus continua te amando, você que é separado. Mas voltando a você, minha amada, eu diria que você deve continuar insistindo e lutando, a despeito que, em caso de relação sexual ilícita, é lícito se separar, mas o Senhor orienta a perdoarmos, a liberarmos perdão. Eu diria que você deveria fazer mais um pouco, insistir mais, campanhas de oração, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, para que este homem não apenas regresse, mas regresse como um filho pródigo, arrependido. Você deve também analisar, como você já tem feito, aquilo que você errou, não apenas colocando na presença de Deus, mas chamá-lo novamente na hora certa, para não queimar o cartucho na hora errada. Procurar o seu pastor, falar com ele, entrar numa campanha à igreja, para que haja uma restauração no seu casamento. Eu sei que é uma situação muito difícil, mas nós não perdemos em lutar com todas as nossas forças, é acreditar. E se o Senhor não prover esse retorno, pelo menos você vai olhar para trás e dizer, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. E, por conta da dureza do coração deste homem, nós estamos separados. Lute, há filhos envolvidos. Deus ama o casamento porque Deus é o Deus da aliança, o Deus do casamento. Assim, nós rogamos, nós do Caminho Santo, que Deus te dê força e capacidade em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós temos meditado a respeito de autoridade. Autoridade que Deus deu para você, que Deus deu para mim. Essa autoridade, a palavra de Deus diz em Apocalipse 19, que é quando nós temos as nossas vestes vestidas de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Quando Satanás olha para você e te vê com roupa limpa, com a carteirinha de salvo em função de você crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou, Deus, Ele te dá essa autoridade, Satanás vê essa autoridade. E diz a palavra de Deus, nós meditamos ontem no livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do verso 9, quando o rei Acasias manda 3 milícias com 50 soldados para prender Elias, e Elias queima de um por um, com exceção do terceiro, que Deus tinha um outro mistério, nós vamos falar sobre isso. Mas diz, então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Querido, a primeira postura que faz com que você seja reconhecido como servo do Senhor é aonde você tem sentado. No Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você está assentado na presença do Senhor, Satanás olha e fala assim, misericórdia, aquele ali tem autoridade. Porque diz, pois esse estava sentado no cimo do monte, disse-lhe o capitão, homem de Deus, o inimigo, ele sabe que eu e você somos homens de Deus quando nós estamos na presença do Senhor. Você se lembra daquela situação em que Moisés, ele foi lutar contra os amalequitas, e diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, quando Moisés abaixava as mãos, Israel perdia. Diz lá em Êxodo 17 que Moisés, Arão, Ur, ele estava onde? No cimo do monte, em cima do monte, ali na presença de Deus. Vá você hoje para o cima do monte, na presença de Deus. Quando Deus te dá essa autoridade, Ele está te dando o quê? Um cajado na sua mão. Esse cajado é aquilo que faz com que você tenha autoridade de Deus, que você possa reverter o mal contra a tua vida. E a Bíblia conta essa história, que Gideão, ele recebeu também de Deus uma autoridade. O Senhor falou para ele, homem valente, Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Vá e liberte meu povo dessa situação de opressão, dessa situação de dificuldade. E Gideão ficou ali inseguro, falou, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? E diz a palavra de Deus a seguinte história. Josué, capítulo 6, a partir do verso 12, fala assim, Juízes, capítulo 6, a partir do verso 17, diz assim: Tornou o Senhor a dizer, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então Gideão respondeu, se agora eu achei favor diante dos teus olhos, me dá um sinal, se és tu, Senhor, que me falas, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e ponha perante ti, respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmo de um efa de farinha, e carne, e o pôs no cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, pões-nos sob esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Queridos, quando você recebe a autoridade de Deus, a Bíblia diz que você recebe poder de fogo. Satanás, ele morre de medo de fogo. Por quê? Porque onde ele vai passar a eternidade? Num lago que arde em fogo e enxofre. Agora, Elias, ele teve esse poder de fogo. Eu e você temos esse poder de fogo. Quando nós somos revestidos de roupas de santidade, João Batista, a palavra de Deus, diz que ele se vestia como Elias. Pele de camelo, cinto de couro, mostrando o quê? Mostrando, eu tenho autoridade. Você se lembra que autoridade é aquilo que você pode trazer punição sobre a outra pessoa. O cinto, o pai quando tira um cinto para o filho, o que o filho pensa? Misericórdia, vou ser corrigido. Eu tenho que temer meu pai, senão meu pai vai me corrigir. Essa autoridade Deus deu para mim e para você. Nessa passagem aqui, Elias, ele manda fogo uma vez, ele manda fogo duas vezes, e você pode mandar fogo contra o mal na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Elias era aquele que tinha a presença de Deus na vida dele. Diz aqui, 1 Reis, capítulo 17, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Elias tinha autoridade, porque ele constantemente estava ali na face do Senhor. No capítulo 18 de 1 Reis, no verso 15, ele repete a mesma coisa. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face eu estou. Ele tinha as suas vestes, ele tinha a carteirinha na mão, e ele queimava todo o mal contra a vida dele. Desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus e te consuma, desça fogo do céu e te consuma, mande fogo em toda adversidade, em toda luta que está vindo contra a tua vida. Por quê? Porque Deus te deu essa autoridade. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito, maravilhoso seja o nome de Deus. A tua boca fala o que o coração está cheio. Há um tempo atrás, eu tomando banho, cantarolando, não estava nem percebendo, minha esposa fala, mas você canta todos os dias no banheiro. Eu não, meu amor, eu não faço isso, não. Canta. Eu não, canta sim, você sempre está cantando, adorando a Deus. Eu nem tinha percebido, porque a boca fala, meu amado, o que o coração está cheio. Se você buscar as coisas de Deus, se você pensar nas coisas do alto, se você meditar na palavra, se você estiver em oração constantemente, se você estiver vigilante, então o seu coração transbordará do júbilo de Deus, da verdade do Senhor, do poder do Altíssimo. Como é bom servir a Deus, como é bom andar no caminho santo e fazer a vontade de Deus. Hoje eu medito com você em Provérbios capítulo 3, no verso 5, que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu estava em Rancharia, no interior de São Paulo. Eu não era crente quando eu li este versículo. O meu corpo ficou todo arrepiado, porque eu me julgava muito sabido, muito esperto para ser crente, para ser um cristão. Cristão era coisa, me desculpa a expressão, meu querido, para os fracos, para os alienados. Na realidade, eu tinha um preconceito, um tabu totalmente equivocado. O cristianismo é para as pessoas que tiveram a revelação de Deus, que foram iluminadas e impactadas pelo Deus. É por isso que esse texto diz que nós devemos confiar no Senhor de todo nosso coração e não se apoiar nos nossos próprios entendimentos. A soberba nos leva à queda. A soberba nos leva a não compreender quem é Deus. Então muitos de nós, literalmente, passamos dificuldades grandiosas porque nos estribamos nos nossos próprios entendimentos e conhecimentos. Jó estava questionando a Deus uma série de questões por tudo que ele estava passando, e olha que não foi pouco. E quando Deus começa a fazer perguntas a ele, ele fica sem resposta. E o Senhor agora começa a fazer perguntas a Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem marcou os limites da sua dimensão? E quem estendeu sobre a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o qual foram postos? Qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? E aí ele vai perguntando, perguntando. Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com a sua inundação? Então Deus vai fazendo uma série de perguntas para mostrar que Deus é eterno, perfeito, santo, majestoso, e que Jó era pó como você. Então muitas pessoas não se achegam a Deus porque se sentem capazes demais, se sentem suficientes demais, querem viver uma vida autônoma e independente. Não sabe o quão distante estão da vontade de Deus. Não sabe o quão distante estão dos propósitos de Deus. Não sabe o quão distante estão das verdades perfeitas e sublimas de Deus. Esse texto diz que você deve confiar de todo o seu coração em Deus e não se estribar no seu próprio entendimento. A palavra do Senhor diz que a soberba, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor que edifica. Muitos estão numa vida caótica porque querem ser independentes, querem ser suficientes. E não existe a autossuficiência. A nossa suficiência vem do alto, de Deus, do Pai das Luzes. E quanto mais você crer nesta verdade, na verdade de Deus, então mais abençoado e transformado você será. Nós abençoamos a sua vida e queremos rogar ao Pai que você não se estribe no seu próprio entendimento, antes que você confie de todo o seu coração em Deus. Porque Deus é o sustentador, o Rei deste universo, o Deus que nos cuida, nos capacita, nos alimenta e nos enriquece com a sua bondade e a sua misericórdia. Eu te abençoo, meu amado e minha amada ouvinte, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez pela tua audiência.